Senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha. Retorno então aos trabalhos aqui e manifestar perante a nossa comunidade, trazendo algumas situações que nós viemos defendendo ao longo do mandato. Certamente pode ser acompanhado e pode ser verificado isso junto nas minhas votações, que votei, sempre votei e continuarei votando contra o aumento de impostos aqui no nosso município. A gente já teve uma ampla discussão nisso, deu até processo essa situação aí do Código Tributário do município, mas nós estávamos lá marcando a nossa posição. Em segundo momento, nós vimos ao longo dos anos discutindo a questão da redução dos salários dos vereadores. E nós tivemos a oportunidade, na última sessão, a gente poder ter aprovado essa redução de R$ 8.900 para R$ 5.800. Também, nós temos ainda algumas coisas a discutir. A redução do duodécimo, dinheiro que vem da Prefeitura para a Câmara. Teve um passo inicial de 7% para 6%, onde que parte desse 1% deveria ser repassado para os servidores da segurança pública, auxílio moradia, e no final lá de 2016, 2017 foi parado de pagar e o dinheiro continuou ficando na prefeitura usando para qualquer outra coisa, menos para aquilo que nós definimos aqui na Câmara de Vereadores. E eu acredito que aí 5, 4, 4,5, conforme um levantamento que nós podemos fazer, pode vir para a Câmara e o restante ficar na prefeitura. Tão logo, também não podemos deixar de discutir a questão da redução do número de vereadores. Essas pautas são pautas que a nossa comunidade pede para a gente, principalmente para mim, que ando direto nas ruas, no interior do nosso município, como tantos outros colegas e tantos outros servidores do município, que solicitam o projeto de redução. Eu acredito que hoje nós atingimos o número mínimo de assinaturas, quero agradecer aos servidores que nos auxiliaram, aos vereadores que assinaram. Depois nós iremos divulgar na rede social para saber que o projeto se iniciará e terá trâmite dentro da casa, para que a gente possa discutir qual é o melhor caminho. E, logicamente, como sempre nós falamos aqui, a maioria vai decidir e nós vamos seguir à frente e resolver os problemas do município. Então, são pautas, são eixos que nós temos que ter em discussão na nossa cidade. São representações que a gente precisa ter aqui na Câmara. E não precisa os colegas concordarem comigo, e eu tenho que respeitar aqueles que discordam. Mas também eu não posso discutir aquilo que as pessoas me cobram, que são a redução de imposto, a redução de salário, a redução do duodécimo, que é o dinheiro que vem da Prefeitura para as despesas da Câmara, e a redução de número de vereadores. Por que isso? Porque não adianta de nada eu não dar o exemplo aqui na Câmara de Vereador, cortar na própria carne e estar faltando serviços públicos lá. Exemplo esse que nós temos que ter na prefeitura. Eu vou fazer, eu já falei, eu peço que se preparem. Eu vou entrar no site de transparência, na minha rede social, e vou botar CC por CC lá, o nome, a foto, o setor e quanto está recebendo, para a comunidade saber se está valendo a pena o valor que está sendo pago pelos indicados políticos lá dentro da prefeitura. Eu vou fazer isso. E não é para desmerecer ninguém ou para dizer que está certo ou errado. É para a população pesar se estão fazendo o serviço adequado ou não. Porque o meu salário, o meu serviço, a minha função aqui, ela é julgada 24 horas por dia. E eu estou dando o meu exemplo. Eu quero ver se aquele CC que ganha 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil, ele está correspondendo ao serviço dele. Ele está tirando diária, se ele está viajando, o que ele está fazendo? Eu irei fazer esse serviço como fiz aqui na Câmara. Eu dei o exemplo. Eu tenho o direito de cobrar e cobrarei forte como fui cobrado e trabalhei para que esse projeto fosse aprovado. Por quê? Porque tem um pontilhão lá na Santa Rosa, na rua São Cristóvão, lá na Volta da Cobra, que se chama, está caindo para dentro do arroio, o arroio Santa Rosa. O pessoal está nos cobrando uma providência da prefeitura. Isso é uma coisa simples, é madeira e mão de obra. Estive lá visitando, vou retornar na semana. Eu vou cobrar da prefeitura e não estou dando exemplo aqui? Eu tenho que dar o exemplo aqui, para a prefeitura executar o exemplo lá, e nós fazer a prestação de serviço adequado na prefeitura municipal. Então, por maior ou por menor, eu não poderia deixar de falar com relação à questão do hospital. Quero parabenizar a nova administração, quero me colocar à disposição da gerência, da direção, de toda a organização hospitalar, dizer que a comunidade ter calma, que vai começar gradativamente os serviços lá, correto? O serviço de obstetrícia, pediatria, ginecologia, raio-x, tomografia, ecografia, enfim, todos os serviços irão ser disponibilizados gradativamente. Então, eu acredito que a comunidade tenha um pouquinho de paciência. Eu quero me colocar à disposição da prefeitura, do hospital, do governo do estado, do governo federal, para que a gente possa lá, quem sabe amanhã ou depois, ter o nosso tomógrafo, ter um raio-x de melhor qualidade, ter um equipamento de ecografia a contento, para que os profissionais possam realizar um serviço para os pacientes e para a nossa comunidade de qualidade. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição da comunidade. Forte abraço.